Direto da Coab 2, Magnus 44, tá ligado, sangue bom? Rapidez, agilidade, métrica, moro, sensibilidade. Tudo no vocal, pago um pau, pago um pau. Lá do leste, Coab 2, Itaquera, nossa quebra, sempre foi. Vacilou, o bicho pega, um dois. Seja manhã, tarde ou noite, foi sem boi. Lá do leste, Coab 2, Itaquera, nossa quebra, sempre foi. Vacilou, o bicho pega, um dois. Seja manhã, tarde ou noite, foi sem boi. De norte a oeste, lá pro sul do centro-oeste, do sudeste ao nordeste, vou espalhando a minha peste na febre. Minha rima é que esperte, o DJ vai no splash, o b-boy também se mexe, grafiteiro fazendo uma tag. Não me esqueci quando eu ouvi, foi em 92. Eu percebi que me envolvi e deixei ali o futuro MC. Foi sem boi. Escutei o DMN, foi sem boi. Viajei sim quando ouvi o som do Gene, Curtis Blow. E o como disse, foi pra mim um dos que mais me inspirou. Quem não gostou? Rapper Delete, Suga Rio Gang, aquele som que o Def Squad regravou. E a lupa preta na cara e as cabeças trançadas, a camiseta bem larga, na calça grande e gigante eu brisava. Naquele som do Bully Ray, com movimento hip hop eu me identifiquei. Na batida, na minha rima, então viaje, sinto o clima. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Na batida, na minha rima, então viaje, sinto o clima. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Um dois. A união no movimento é o que tem que prevalecer. Não esqueço, já faz um tempo começou a enfraquecer. Isso não pode acontecer, você o que vai fazer? Eu tô ligado que no mercado a tendência é se fuder e crescer, desenvolver. A cada dia que se passa, vários grupos, várias rimas. A parte mano na estrada, suas levadas construtivas. Cada um faz a sua cara com mensagens positivas. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Não posso esquecer das big girls de falar sobre as minas, que tem um grande poder e pode crer que estão nativas. Muitos grupos de mulheres tão delete nos machistas. Que bons e velhos tempos foram aqueles da São Bento. Todo mundo se divertindo e nem pensando em dinheiro. E nas palestras, seminários, eu ainda pequeno, sempre ligeiro, ligado e atento ao movimento. E aprendendo os pontos estavam há mais tempo que eu. Muita gente nem conheceu o lendário rapper Pepeu. Mas valeu por tudo aquilo que eu passei. Com o movimento hip hop eu me identifiquei. Na batida, na minha rima, então viaje, sinto o clima. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Na batida, na minha rima, então viaje, sinto o clima. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Não esquecerei aquele evento de 95. Aquele dia estava chovendo e eu tava assistindo. Foi lá no centro da cidade, mas importante isso é verdade. Todos na mesma afinidade, passado deixou saudade. E pro futuro que eu espero mais tranquilidade. Passa os meus manos lá rimando, mas com qualidade. E o hip hop nunca morre, ele é eterno, disso eu sei. Até a morte continuarei, no rap eu prosseguirei. Até os últimos dias da minha vida ainda rimarei. Ligue os manos, ligue as minas, todo mundo gritem rei. Hey! Os b-boys, os grafiteiros, MCs e os DJs. Já falei, eu me identifiquei. Na batida, na minha rima, então viaje, sinto o clima. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Na batida, na minha rima, então viaje, sinto o clima. Som pra cima, funk soul que faz o clima. Ligue os mano, ligue as minas, da bandite a quadrilha. Lá do leste, só vagabundo aqui na rima. Lá do leste, Coab 2, Itaquera, nossa quebra, sempre foi. Vacilou, o bicho pega, um dois. Seja manhã, tarde ou noite, foi sem boi. Lá do leste, Coab 2, Itaquera, nossa quebra, sempre foi. Vacilou, o bicho pega, um dois. Seja manhã, tarde ou noite, foi sem boi.